Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 88 de Conversas Aleatórias, depois de mais uma paragem, sabe? A gente fica muito cansado ao gravar este programa, então de vez em quando tem que fazer assim umas paragens involuntárias, porque depois não há depois. Porque sem o depois, não há futuro, não é, Joaquim Pereira? Boa noite, boa tarde, bom dia. Só antes, porque as pesquisas que nós temos de fazer para vos dar algumas informações que algumas já terão ouvido, cansa-nos muito e chegamos ao fim e já não temos forças. Mas isto vai continuar hoje, espero que bem. Mais ou menos, no mínimo mais ou menos é o que se pede a estes dois locutores, que é o Nuno Miguel, que são o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira, que estão aqui para a emissão de domingo, 12 de outubro de 2014, gravada antecipadamente, algumas horas antes. Já é quase domingo, não é verdade? Mas pronto, sim, ainda é sábado. É uma ou duas horas. Estamos quase aqui ao final da noite, depois da discoteca. Noitada. Antes da discoteca, porque o depois virá depois. O antes já foi antes. É cada frase que eu digo com lógica. Bom, na emissão 88 de Conversas Aleatórias, vamos começar por esclarecer o que ouvimos na última emissão, que já foi há quase um mês, mas não interessa. Porque fechámos com o hino do Liechtenstein e eu disse assim, na próxima emissão vão perceber, ou quem ouvir a música, vão perceber porque é que ouvimos isto. É que o hino do Liechtenstein é exatamente a mesma música do hino do Reino Unido. God Save the Queen. E, aliás, há muitas. Este God Save the Queen serve como melodia para várias canções. E esta é uma delas. Curiosamente, o Liechtenstein tem referências à Alemanha. Era um membro do Império Alemão e no próprio hino tinha referências à Alemanha. E tem a música do Reino Unido. Somos todos irmãos, Joaquim Pereira. É isso que nos ensina este país, assim, do meio da Europa. Quando uma parte que não é à parte, é uma consequência. Quando nós embrenhamos no racismo, principalmente nos tempos de hoje, já falámos aqui atrasado nisso, não existe racismo, não existe razão para haver racismo. Porque, ao fim de contas, nós aqui na Europa somos uma mistura, porque somos primos e então antigamente que eram os condes e os viscondes e os marechais e mais não sei o quê, dos alemães, dos tronos disto, daquilo, eles eram todos primos e, por consequência, os habitantes sofriam, na sua maneira de ser, esses acontecimentos. Portanto, isto é uma miscelânea. Miscelânea, exatamente. Nesta emissão, vamos estar conscientes depois de mortos, ficar mais burros quando deveríamos ficar mais cultos e conversar com o Essa. Perceberam tudo? Ainda bem. Vou começar por uma referência rápida e triste ao desporto, por causa do que aconteceu no domingo passado, dia 5 de outubro. Não foi o aniversário. Bom, o referência triste podia ser de manhã, e também foi de manhã. Ao final da manhã, quando se ouviram palavras de Cavaco Silva e companhia. Mas, antes disso, e muito longe daqui, no circuito de Suzuka, no Japão, no Grande Prémio do Japão em Fórmula 1, o Júlio Bianchi, como qualquer ouvinte saberá, nesta altura, teve um acidente grave, ainda hoje, o seu estado. Hoje, sábado, não sabemos o que é que acontecerá no domingo. O seu estado é grave, temeu-se logo a morte no próprio dia do piloto francês da Marussia. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque, um resumo rápido, eu acho, e é uma coisa que já considero há muito tempo, eu e certamente outras pessoas, quando há um acidente com um carro relativamente perto da pista, o carro do Sutil, para quem não sabe, o Sutil foi o primeiro, o Adriano Sutil, o piloto alemão da Sauber, foi o primeiro a ter o acidente, depois foi lá a grua, o trator, que quiserem chamar, para, e alguns comissários para retirar o carro, não da pista, mas da parte fora da pista ali na relva, mas na mesma pista e com as condições meteorológicas que estavam, muita chuva e a pista muito molhada, O Júlio Bianchi com as bandeiras amarelas estavam lá, mas o que é que isso faz? Faz com que os pilotos estejam a 200 e tal quilómetros à hora, foi o que aconteceu com o Bianchi, e então saiu na mesma curva, foi contra a grua com uma violência, como se viu nas imagens publicadas no dia a seguir, e pronto, foi parar ao hospital. E o que é que eu estava a dizer? É que quando há um acidente destes, em que o carro não sai da pista, portanto fica ali na pista, da zona do circuito, fica ali visível. Se a pista desta parte parcialmente obstruída. Mas neste caso nem estava na pista, mas estava fora da pista, mas estava ali visível, estava perto da pista. Isto, o que eu quero dizer é, se está uma grua, se estão objetos estranhos lá na zona, neste caso grua e comissários, é o chamado safety car, o carro de segurança em pista, e acabou, porque assim toda a gente anda a 5 km a hora, maneira de dizer, não há o risco daquelas saídas, daqueles pistos como foi do Bianchi, igual ao de Sutil, mas isto já acho que há muito tempo. Um é dia, o facilitismo, quando houver a próxima morte, é o facilitismo que gera as pessoas. Atenção, que estamos a falar de uma competição que é perigosa, quem entra na Fórmula 1 como em qualquer competição de motor, sabe que se é uma corrida é para ver quem é mais rápido. Se é para ver quem é mais rápido, sabe-se que à partida é perigoso. Mas atenção, estamos a falar de uma competição que tem melhorado muito os níveis de segurança. A última morte foi há mais de 20 anos, foi no dia 1 de maio de 1994, quando morreu Ayrton Senna. Nos últimos 20 anos não morreu qualquer piloto de Fórmula 1 por causa de um acidente, por causa de despiste, qualquer coisa em pista. Mas, se há a possibilidade de melhorar alguns aspectos que, na minha perspectiva, de analfabeto, podem ser melhorados, por que não? Comprei mesmo, Joaquim Pereira, alguma coisa a acrescentar? Não, nada. Eu só confirmo e digo que epá, as pessoas nunca esperam o pior. E nestas coisas da Fórmula 1, que é, como o Nuno disse muito bem, já são de si perigosas. Qualquer areiazinha que esteja ali a estragar é logo tomar previdências antecipadamente. É que para mim é um princípio básico. Está objeto estranho ali na zona da pista, perto da pista, é meter logo o carro em pista. Nem é de pensar duas vezes. Mas não se faz isso. Só se mete o safety car em pista ou bandeira vermelha se o carro estiver mesmo atravessado no meio da pista ou se houver objetos estranhos no meio da pista. Mas fora, na zona da relva, como aconteceu ali em Suzuka, no Japão, a corrida continua normal, as bandeiras amarelas. E o que é que fazem as bandeiras amarelas? Os pilotos abrando um bocadinho. Em vez de andarem a 300, andam a 250. Pronto, e depois acontece o que aconteceu com o Bianchi. Mas, quando eu desconfio que quando acontecer alguma coisa mais grave ainda, é que... Bom, vamos às notícias. Hoje temos várias e rapidamente vamos começar pela Mouraria, que o Joaquim não conhece, nunca foi lá. Vamos até Oeiras. Isto porque... Mouraria, Oeiras. Para mim, tudo que é abaixo do Mondeu é Mouraria. Okay. A Câmara Municipal de Oeiras, a partir de ontem ou anteontem, conforme queiram, sexta-feira, 10 de outubro, a partir da manhã de 10 de outubro, começou a recuperar espaços que estavam grafitados, se assim quiserem. Estavam com muitas paredes cheias, repletas de grafites, na zona de Algés. 60 jovens contribuíram e andaram a distribuir carta à população para o crescimento desordenado deste fenómeno. Mas, ao mesmo tempo, há a participação de grafiters, de pintores, se quiserem, pintores à maneira deles, que vão estar a fazer arte urbana em dois edifícios municipais escolhidos para o efeito. Isto é o que eu acho que se deve fazer. Há coisas bem feitas dentro deste mundo dos grafites. É uma coisa que eu acho que nunca falámos aqui. Dentro deste mundo dos grafites, das pinturas nas paredes, há coisas bem feitas. É aproveitar os artistas desse mundo e fazê-los em espaços próprios. Mas depois há outra questão, não é, Joaquim Pereira? O que fazer com os delinquentes que pintam por pintar? É recuperar. É bom andar agora a pintar as coisas. E o que é que vão fazer às pessoas que fizeram aquilo? Nuno, eu vou-te perguntar. Qual foi a palavra que eu te disse há bocado? Aos grafiters oficiais. E aos não é surfistas, é... Grafiters. E? Qual foi a outra palavra? Não foi surfista, mas foi surfistas, uma coisa assim. Sim. Não interessa. Foi um palavrão que eu inventei à última da hora e que, realmente, quando são artistas que embelezam paredes, e nós temos aqui quem vem de Gaia a chegar à ponte da Rábida, há ali obras de arte. E essas, além de embelezar, são de admirar. Agora, aqueles flaninhos que andam pela rua armados com os sprays, a sujar e a danificar e a vandalizar tudo quanto é sítio, é sinais de trânsito, é sinais indicativos de localidade, seja o que for. Esses flaninhos era pegar neles e atirá-los ao rio. Não era metê-los numa prisão, era metê-los ao rio. Somos tão pacíficos neste programa, Joaquim Pereira. Mas é que cada um deles diz, quer tenha 12, quer tenha 32 anos, isto é arte, o que estou a fazer arte. Uma arte que já está a custar, não disse há bocado, já está a custar à Câmara Municipal da Oeiras 100 mil euros neste investimento. E quem é que paga isso? Somos nós, também, indiretamente. Naquele caso especial é natural que sejam os munícipes. Mas, indiretamente, somos todos nós, portugueses, que estamos a nos nossos impostos e nas nossas coisas a dar para ali. Ora, filho, eu também tive um bocadinho de artista que agora já estou retirado e nós devemos ver o que é de artista e o que é de selvageria de vandalismo. O que se vê na maior parte dos casos é pura e simplesmente vandalismos. E com os vândalos é fazer com os que fizeram há anos, é mandá-los daqui para fora e cortar-lhes a cabeça ou as mãos ou seja lá o que for. É tão pacífico este Joaquim Pereira. Não, Este assunto. eu quando me toca a coisas que não têm razão de ser, passo-me das marcas e expando-me. Este assunto diz-me particularmente porque eu tive um familiar próximo que já há uns anos andava neste meio. E lá está, todos eles, e o resto do grupo, eram pessoas pacíficas e gostavam de até deixar recados entre eles, mas que iam assim para sítios abandonados. Agora, para aqueles que qualquer coisa que abraça à frente toca a meter uma tag, como eles dizem, toca a escrever por cima ou a estragar paredes acabadas de pintar. Se vão fazer isso, e nós temos tantos, infelizmente, casas abandonadas a cair aos bocados, Vai sair ao porto. que pintem essas. Agora, em prédios novos, prédios urbanos de respeito, estarem a vandalizar, isso é que já não concordo. Noutro assunto, ainda dentro das notícias, vamos misturar aqui duas coisas numa que é um assunto que os leitores nunca ouviram falar. Educação. O ministro de Educação e Onde é que está? Ciência. Onde é que está? Onde é que está o quê? A educação? Onde é que está a educação? A educação dos ministros? O ministro da Educação, não é a educação dos ministros, isso não existe. Portanto, esta já conhecida bolsa de contratação de escolas, resumindo, como já devem saber, professores que já tinham sido convocados em setembro, para o novo ano letivo, iam dar aulas naquela escola, mudaram-se para lá, com família ou sem família, não interessa, mudaram-se para lá, já tinham lá a casa encontrada, alguns, outros não. E depois, de repente, afinal, havia erros na administração escolar, parte do Ministério da Educação, nessa bolsa da contratação de escola, em que afinal os professores iam ser convocados noutros sítios. O ministro Nuno Crato já disse que, quando falou sobre isso no dia 18 de setembro, no Parlamento, ele tinha dito os professores mantêm-se e não disse manter-se-ão, que é diferente. Esta história do presente e futuro. Bom, isso é um pormenor que eu vou passar à frente. Fora da educação, quando vamos à senhora Nua e ao Domus Institutae, vamos até à justiça e o famoso, já famoso, caramba, muita gente nunca tinha ouvido falar nisto, mas agora já, quase toda a gente já ouviu falar nos sítios, o programa, a plataforma informática que o Passos Coelho garantiu ontem, ou anteontem, conforme queiram, na sexta-feira, que vai funcionar em pleno, o mais tardar, um mês depois da reforma no mapa judiciário, a maior mudança que houve na justiça portuguesa desde que há memória, com muitos tribunais a fecharem, muita gente a mudar de sítio, eu conheço até um caso próximo de uma pessoa, uma mulher que veio, uma juíza que veio de Lisboa para Coimbra, inserida nesta mudança, e muitas outras pessoas mudaram os seus assentar arraiais, foram assentar arraiais para outros lados, como se costuma dizer, mas Passos Coelho diz que um mês depois já vai haver sítios em condições, isto numa altura em que essa plataforma informática já funciona em mais de metade das comarcas do país, isto foi uma notícia desta semana. E as falhas, recorde-se que as falhas desta plataforma, que praticamente rege o sistema judiciário, estas falhas paralisaram praticamente os tribunais portugueses durante mais de um mês. Aliás, nós hoje estamos a gravar num caixote de um lixo, não é verdade, Joaquim Pereira? Porque No o nosso caixote, no estúdio, contentor. no nosso estúdio foi ocupado por advogados e juízes para as suas sessões. Porquê é que eu trouxe isto quase 3 em 1? Tenho falado nas falhas dos ministérios, das pessoas, mas, digo eu, também houve falhas nos próprios sistemas informáticos, como é óbvio aqui na plataforma. O que vai. Na plataforma Sítios, era o que eu ia dizer. O que vai ajudar às ideias de muitas pessoas da velha guarda, digamos assim. Estas coisas da informática, dos computadores, os sistemas, os programas, as plataformas foram feitas para agilizar, tornar mais coeso, mais conciso, Mais rápido. mais rápida estas distribuições e depois acontecem estas coisas que na justiça É óbvio que foi falha informática, mas eu acredito também, embora não se tenha centrado nisso, porque só se fala no nucrato, demissão, demissão e responsabilidade política e quais são as consequências, acredito eu também que também tenha havido falha dos próprios programas de distribuição de professores. Vai de encontro à visão de muita velha guarda, Joaquim Pereira, que diz que, afinal, os computadores mais valem o tempo dos analfabetos e dos ignorantes a estarem a fazer essas coisas. E há dias, fui a um estabelecimento qualquer e a empregada teve de estar a fazer as coisas à velha maneira. E porquê? À velha maneira, à mão, não? Que assim, se a empregada é competente, e lá está, as competências hoje em dia estão a falhar muito a todos os níveis, não é só no Estado, é mesmo nas empresas, em todo lado. Mas uma coisa é certa, se o computador só faz o que O dono. o programador lhe manda. Ora, se o programador não tem capacidade para fazer o serviço em condições, de quem é a culpa? É do computador? Eu concordo que o computador ajuda muito Acelera. e matou a minha profissão. Mas, eu sei, felizmente, foi na idade da reforma que eu já não me meti nessas andanças. Mas Para uma. recordar, o Joaquim Pereira gráfico fazia o que hoje faz o computador num programa em 2 minutos, nas revistas, em jornais, em ilustrações, era a profissão de Joaquim Pereira, tudo à mão. E fotograficamente, claro. E na astrofísica. As batotas, como agora há, que até há casos em tribunais que dizem De alterar as imagens. a imagem apresenta um certo tipo, quando naquilo é uma montagem. Eu fazia essa batota à mão e fotograficamente. Ora, isto a propósito de quê? Eu não é que seja contra o computador, mas se nós analisarmos, é certo que o mundo tem de avançar coerentemente para a frente. Porque é que há tanto desemprego no mundo? E eu não falo em Portugal, porque Portugal é o caso à parte, que é só miséria, é só ladroagem, mais não sei o quê. Mas, por exemplo, uma Alemanha, uma França, uma Espanha têm milhares e milhares de desempregados. Porquê? Porque os computadores tomaram conta das empresas, tanto de mecânica, de metalurgia, disto e daquilo. Agora é tudo feito pelos computadores. E o pessoal que trabalhava, que fazia esse serviço? Desemprego. Portanto, isto é uma das Ah, e depois? calamidades, do século XXI, 2021. Bom, então, o que eu estava a dizer é que depois também o estar ligado às máquinas, não no hospital, mas nestes contextos, sujeitam-se a essas coisas de é a máquina de falha e nós não temos a borracha para apagar ali a letra, depois temos que perceber o que é que se passa no computador, o que é que se passa no programa, e há coisas, como nestes dois casos, em que há consequências graves para muita gente e sérias, quer na justiça, quer na educação. Porquê? Porque houve falhas, quer humanas, quer informáticas. O que é Humanas que se... logo de princípio, desculpa. Eu já percebi que a sua teoria é temos que ir à origem. E a origem é as pessoas que criam os programas de computadores. E são as pessoas que Mas os antes, criam. vamos fazer isto e aquilo e aquele outro. E o computador transmite as ordens que o programador lhe deu. Portanto, é uma série de camelos. É uma série de camelos De Nunos, sim. a deitar cá para fora as porcarias que se veem. Relacionado com isto, e não relacionado com isto, é mais ou menos, porque vamos continuar nos computadores. Ouvi nesta semana, numa rádio, na Antena 1, em dois programas até distintos, que há estudos recentes que revelam, qual novidade para mim, que nos países ocidentais, portanto, Europa Ocidental e também Estados Unidos, Canadá, é normalmente o que se engloba neste grupo. E Portugal à frente, como em tudo. Quem é que disse que Portugal está à frente? É você que está a dizer Sou agora. eu Pronto, está sei. bem, pronto. Sabe onde é que está o estudo? Está aqui à minha frente, eu não estou Eu a ver. sei porque a conversar com eles, Ah, tá. com os tais doutores, com as novas modernas, com as Vá, vá, novas vá, vá. técnicas, sabem menos que eu, que sou um pobrezinho que tive aplicação. Nos países ocidentais, o QI de médio, ou seja, a capacidade intelectual de cada pessoa. Coeficiente de inteligência. Foi o que eu disse. Pois é. Está. Mas eu gosto de ser fino. Eu Está. gosto de ser fino. Portanto, nos países ocidentais, o coeficiente de inteligência, está bem sim, está a baixar em média. Qual é a novidade? Eu próprio vou reparando nisso, e já falamos aqui. Isto é, são apenas estudos que vêm E eu confirmar o tenho que já começamos chamado a atenção de muitas coisas. a dizer. É que é tanto mecanizado o que as pessoas que trabalham com o computador dia após dia e qualquer coisa que não sabem, ah, vamos procurar na internet para ver o que é. E já não puxam pela cabeça. E estamos, por isso é que eu disse no início deste programa, estamos a ficar mais burros, que é mesmo assim, quando deveríamos ficar mais cultos, porque temos muito mais disponibilidade de informação disponível lá à nossa frente, mas não a utilizamos para aprender, a utilizamos como máquinas, quase como De robôs. cópia, de É, cópia. copiar com ar, copiar com E ar. antigamente nós tínhamos de Sabia? puxar pela inteligência, Para ver por saber. que era e como era, e tínhamos de saber o porquê, mais isto e mais aquilo, mais aquilo. Agora. Agora não se sabe, vai à internet. Agora o insólito, o maior estudo científico sempre realizado sobre a vida depois da morte. Já foi um tema neste programa no início de 2013. O estudo foi desenvolvido em Inglaterra, na Universidade, e gosto de dizer este nome, Universidade de Southampton. O que é Southampton. Hampton? O que é Hampton? Southampton é qualquer coisa do sul. Muito Descobriu provas que a consciência pode continuar durante vários minutos após a morte clínica de uma pessoa, o que até agora era considerado impossível. Ou seja, a pessoa é considerada morta, o cérebro já não trabalha, mas continua a estar consciente. Então, 2.000 pacientes foram estudados neste projeto em Southampton. Pacientes esses que sofreram paragens cardíacas nos últimos 4 anos em hospitais do Reino Unido, Estados Unidos da América e Áustria. O Joaquim Pereira acredita nisto. Bem, lá como diz este indivíduo que observar a ressuscitação lá num canto de uma sala ou qualquer coisa, aí não sei, mas que o cérebro ainda mantém imagens ou verá imagens, eu ainda acredito durante pouco tempo que ele ainda vá definindo algumas coisas. O que será, não sei, mas nisso acredito. Nem acredito em ressurreição, nem nessas coisas, mas acredito. Eu não sei o que opinar sobre este assunto porque nunca estive desse lado. Bom, Eu já lá estive uma vez, mas depois não gostei. e voltou para trás, não foi? Era muito escuro. Era, é uma realidade. Vamos a outro tópico, palavra nova. A primeira não vem no dicionário, escusam de procurar, mas é uma palavra usada por pessoas, aparentemente, mais provenientes de aldeias ou que têm vocabulário. Não E vou não dizer. só, atenção, mesmo Calma, na ainda nem cidade, disse a palavra. Primeiro vou esta dizer. catrapaço, claro que não é em qualquer dicionário de meia tigela que se compra por 10 euros, por 10 10 cêntimos na loja dos chineses ou dos ciganos, que se encontra isso. Mas um dicionário, minimamente, e por falar nisso, lembro-me quando por aí, até vou escrever depois aqui. Para ir ao meu dicionário, que é um bocadinho mais completo, também custou muito, e foi feito nos anos 50 e 60, portanto, ainda era no tempo em que se estudava a sério. Catrapaço. Catrapaço é um livro. É um calhamaço. Está a ver Calhamaço. como não estamos a falar da mesma coisa? É que para Atenção, pessoas provenientes de é outros. calhamaço ou catrapaço. É um. Depende. Não, o contexto que eu ouvi não foi nada disso. Então o que é que Sabe o foi? que é um catrapaço? Quando você vai na estrada e vê aqueles anúncios grandes, os reclames ou reclamos, não sei se é Pois. com S, é com O, isso é um Não. catrapaço. Está a ver? Português é o reclamo. O francês é que é Então, um reclamo. reclamo, aqueles sobretudo maiores, Pois. e que agora abriu aqui na nossa zona o Brico Depó. O Brico Depó, que anda aí com muitos anúncios, são catrapaços. Fica a saber. Também pode ser. Porque uma palavra só tem várias aplicações. E pode-se dizer às vezes coisas completamente diferentes, porque há várias origens que dão origem a essa palavra. Mas catrapaço é, eu disse, um livro, um catrapaço, que é Calhamaço. um calhamaço, um livro assim, meio torto, meio E se desfeito, né? calhar nessa origem, estou aqui a pensar, isto não há provas científicas, é a nossa cabeça a funcionar, nosso KI a tentar mexer um bocado. Se calhar as pessoas que usam o catrapaço para o fim que eu acabei de enunciar, é com base nisso, ou seja, um calhamaço, neste caso um livro grande, há um com uma Bíblia, e então vem um anúncio, um reclame muito grande, também é um catrapaço por causa do seu tamanho, É não é um capaz, livro, mas é um anúncio. Digo eu, não é? mas eu quando Estamos aqui a. chegar a casa já apontei Estamos ali, aqui a conversar entre dois, vou lá. mas ninguém está a ouvir. As outras duas palavras novas, não é comigo, é com o outro locutor deste programa. Ora bem, são duas palavras muito usadas. Ah, para esclarecer, palavra nova não quer dizer que a palavra seja inventada por nós. Não, não. É algo com que nos Só cruzamos recentemente, então recentemente vimos aqui falar sobre o seu significado. e todos nós, eu inclusive, faço confusão a torto e a direito. O que é isto? É um termo marítimo naval relacionado com os barcos ao bombordo e ao estibordo. O bombordo é quando Um lado esquerdo. estamos num barco virados, portanto, com as traseiras viradas para a proa aqui atrás, para a popa aqui atrás, virados para a proa, o que nos fica do lado direito é o estibordo que foi buscar ao dinamarquês, assim uma palavra qualquer que assim parecida. E então ficou toda a marinhagem, cada um na sua língua, pouco mais ou menos, nós em Portugal é o estibordo. E como eu disse antes de começarmos o programa, em off, isso pode ter sido influências das invasões vikings. Dos vikings, Esse exatamente. estibordo, com muitos barcos que andavam por aí e também chegaram cá, pode ter ficado cá o estibordo. Digo eu. E é muito natural. O bombordo é precisamente o contrário. Se o estibordo é da direita, o bombordo é da esquerda. Isto olhando da popa, Para a proa. tem que explicar o que é a popa e a proa. Por exemplo, lembrei-me agora, isto já vem do inglês. Estilo, não sei Ah, quê. o backboard. Backboard. É qualquer coisa assim. Nós, por exemplo, isto é o vício das palavras cruzadas. É o halo, ou seja, o lo, sei lá como é, que é o lado que sopra o vento. Se é o halo, é da esquerda ou da direita. Mas isto ainda não aprofundei bem. Sei que é o seguinte. E no Algarve, quando é notícias sobre o Algarve, há o Barlavento Algarvio e o Sotavento Algarvio. Isto é de quê? Do lado que no Algarve sopra o vento. Se o vento sopra de um lado, é Sotavento. Se sopra do outro lado, é Barlavento. Mas lá está, eu tenho andado um bocadinho doente dos miolos e ainda não fui bem. Mas, salvo erro, Barlavento é parte de Sagres para o interior. E o Sotavento que vem do continente de Espanha para o coisa. Salvo erro. Mas que é uma palavra também tudo ligado aos ventos. Outra palavra está relacionada com uma terra que anda por aí, não é? Ah, a peiteira é uma freguesia, um lugar aqui de. Quando nós vamos na Antiga 1, Antiga Nacional 1, que é feiteira. E o que é feiteira? Feiteira é um pequeno feito do mato. É uma planta. Mas também pode ser um sucesso ou então um negócio bem resultado. Quer dizer, a língua portuguesa. Algo bem feito. As suas origens são muito complicadas e só com estudos. Estudos, isto é, só quem se interessar for minhoquinhas, como eu, é que vão buscar estes pormenores. Porque as pessoas olham para os nomes, ah, é isto, e acabou-se. Mas eu tenho a mania das origens, as etimologias. As etimologias fecham com um registro, que é outro tópico base deste nosso programa. Neste caso, não vai ser registro áudio, que costuma ser, vai ser um registro literário. Estreou há pouco tempo, vai ao mês, se calhar mais, um bocado, um pouco mais de um mês, um filme chamado Os Maias. Nunca ouvi falar, não? Não, oi, a realização... se perguntares a 90% dos portugueses não também sabem. Não será tanto assim. Ah, não, que não. Ouvir falar, já ouviram falar. Eu perguntei se já ouviram falar. Já foi livro obrigatório nas aulas de português do ensino. E 90% dos alunos não liga nada àquilo. Eu li tudo. E devo dizer, foi o único livro até hoje. Pronto, se calhar não foi o único. Mas foi o primeiro livro até hoje que chegou ao fim e eu e já acabou, porque eu queria mais. E não leste a relíquia. Qual relíquia? Ai, da relíquia, não. Eu, inclusive, Zé Molucho, quando estava lá em Lisboa, ir a um teatro, ver aquilo representado, a relíquia. Epá, são livros, por exemplo, tanto o Queiroz como o Camilo, o Herculano, por exemplo, nunca leste o... Ai. Também não, não é esse. O, até o João Botelho, o realizador, nunca ouviu falar dos Maias. Bom, há passagens dos Maias que também são... Não sei se são todas, mas pelo menos algumas são espelhadas neste filme. Que eu, por acaso, já fui ver ao cinema no, em frente ao Estádio do Dragão. Foi. Não há aqui há quase um mês, no Dolce Vita. No Jumbo não há? Não sei, porque eu aproveito as promoções que existem, então não podia ser no Arrábida Shopping, está a perceber? No Gaia Shopping não há, ali no continente, portanto, fui ao Porto. Então há frases como, isto aqui é um chiqueiro, diz o Dama Salcedo. Chiqueiro, de ser uma... Chiqueiro é coisa dos porcos. É, de ser muito abandalhada, parece o fim do mundo. É pocilga, chiqueiro é pocilga. O que o país precisa é da invasão espanhola, dizia o maluco do Ega. A desgraça de Portugal é a falta de gente. Isto é um país sem pessoal. Quer-se um bispo? Não há um bispo. Quer-se um economista? Não há um economista. Quer-se um bom estufador? Não há um bom estufador. Dizia o conde de Gouvarinho. O que eu tenho ouvido por aí e que me escapa um bocado à minha mente conceptual é... E o próprio, bom, este título também está um bocado... estamos a ler isto, esqueci-me de dizer. Estamos aqui a ler isto numa edição da revista Visão. Está mesmo aqui a ler em papel. Uma revista Visão de há cerca de um mês. E traz um bocado uma entrevista curta ao realizador João Botelho. E que no título diz João Botelho: qual é a diferença para agora do Portugal do Essa? Portanto, há cerca de 200 anos, 150. Para agora, nenhuma diferença. Ele não diz bem isto na entrevista, mas o título para chamar a atenção. Mas claro. Ele diz e eu, como gráfico, sei como é que se faziam as chamadas de atenção para a leitura de certos artigos. Diz que nos e Maias. Chegava-se ao artigo, não queria dizer nada do que o título dizia, mas isso já é outra coisa. Diz que nos Maias é um retrato do Portugal à beira do fim, fala dos empréstimos, e agora a senhora Merkel quer que paguemos um empréstimo em 4 anos, quando na altura demoramos 99 anos a pagar. As pessoas dizem, já ouvi vários por aí, televisão, rádio e agora até na imprensa escrita, que o Portugal do Essa é o Portugal de hoje, é não, o nível, a rotina das pessoas, o nível médio da vida das pessoas. Mas esta gente está maluca, o quê? Querem comparar a quantidade de pessoas, a instrução, por exemplo, a quantidade de pessoas analfabetas que havia há 150 anos, com as que há agora. A quantidade de pessoas que comia um pão por dia e as que comia já era uma sorte, e as que existem, não estou a dizer que não existem, mas a quantidade, a percentagem que existe agora... Voltando à instrução, a quantidade de pessoas que tinham um curso na altura, era o quê? Meia dúzia no país todo, e agora... São os filhos dos senhores. E nem todos. E os senhores... Os que eram burros iam para lá para andarem a mastigar. Exato. A ruminar. A ruminar. Querem comparar o Portugal do Essa com o Portugal de agora? Eu não estou a dizer que não há coisas iguais. As histórias da hipocrisia, das aparências e vamos fazer de conta que somos um Portugal todo lá bonito, todo lá finesse. O Damas, o é que era? O Damas Salcedo é tudo chique a valer. Há muitas pessoas assim, mas querem comparar o Portugal no geral do Essa com o Portugal agora? Acordem, gente. E eu vou acordar um bocadinho. Dizes tu, aquelas pessoas que... Olha, há bocado falámos do desenvolvimento da educação, da justiça, apesar destes problemas. Querem comparar com o que havia na altura com o agora, mas sabem. Para quê? Diga. Para quê? Para quê o quê? O desenvolvimento da cultura. Não falei da cultura, falei da educação, da educação. Para quê? Eu vou tirar um curso de arquiteto, de doutor, disto, daquilo, daquilo. Acabo o curso, o que é que eu vou fazer? Vou plantar as hortas que meu pai tem lá no Alto Douro, no vinho. Desculpa lá, posso falar? Sim. Você continua a achar, como dizia o Conde Gouveirinho, hoje em dia quer-se um bispo e não há um bispo? Quer-se um economista e não há um economista? E quer-se um bom estufador e não há um bom estufador? Atenção, Continuamos assim? atenção, atenção. É que tem-se pegado muito por essa frase, O mas está século bem. passado, o século XX, havia um bom estuprador, havia um bom marceneiro, havia um bom serralheiro, havia um bom eletricista. Onde é que eles estão hoje? Muitos estão lá Tu queres fora, estão cá. um eletricista? Muitos estão lá fora, muitos estão cá. Tu queres um eletricista? Aparece-te um gajinho que vem lá das Versas, que eu não tenho contra isso, até os admiro muito, mas que não fizeram curso nenhum. É um habilidoso, pega dois fios, mas se aqueles fios fizeram curto-circuito, não é nada com ele. Ele não entra ali com cabeça, tronco e membros para resolver os problemas elétricos. Está a falar dos mentirosos, dos que pensam que são artistas, do que são artistas à maneira dele. Eu estou falando no E onde é panorama que geral, da estão? Pois. instrução, da capacidade das pessoas, Não têm. não tem, Não têm. Olha, eu vou-te dizer mais ou da menos. facilidade Eu em vou-te dizer. concluir Eu tenho estudos um em. caso concreto de uma pessoa que conheci que era um engenheiro, não sei de quê, com os canudos todos debaixo do braço. Quando ele, na firma para quem ele trabalhava, aí já vai ali, a firma para quem ele trabalhava, chegava ali e estavam lá um relos serralheiro mecânico que mal sabia ler e escrever, mas tinha muita mão e tinha sido inteligente para resolver os problemas ao longo da vida. E o senhor analfabeto é que lhe explicava ao senhor engenheiro que isto não pode ser assim porque isto vai rebentar. Calma, eu é que sou engenheiro. Então faça você, se der raia, o patrão depois não venha ter comigo. Está bem, Nuno? Pronto, embora. Estava você a dar um exemplo. Vou voltar a dizer. Estou a falar do panorama geral de Portugal. Há aqui outra frase dos Maias que ele diz: esta raça dos portugueses, esta raça perdeu o músculo e o caráter. É a raça mais covarde e mais fraca da Europa. Ah, é? Está bem. Tu A velha repara, guarda acha que sim. A velha nós guarda acha que sim. continuaremos esta conversa por alguns dias, porque isto tem muito que se lhe diga. Tem, está. Não vou. Vamos continuar a porrada com o microfone desligado. Voltamos no dia 19 de outubro. Eu já chamei a polícia, Para a atenção. emissão 89, não é verdade, Joaquim Pereira? Acho que sim. É um 819, não é? É verdade, 8 mais 1, 9. Era isso que eu 8 vejo. mais 1. Sim. Ah, é? Está bem, está bem. Ou 81. Até daqui a 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. Boa noite a todos, porque nós estamos a gravar numa noite solarenca. Noite solarenca. Que já estamos doidos. Até amanhã, se Deus quiser. Se não quiser, também. Tá.